Vamos economizar energia? A redução do consumo de energia começa na escolha dos aparelhos usados em casa. Quando for comprar geladeira, ar-condicionado, TV ou qualquer outro aparelho eletrônico de uso doméstico, observe o selo indicativo de consumo de energia. Opte sempre pelos aparelhos mais eficientes. Isso faz muita diferença e evita o desperdício. Seja sustentável em suas escolhas. Você economiza e preserva os recursos naturais. Santo Antônio. Sofás, mesas e salas, roupeiros, armários e cozinhas. Trabalhamos com cartões de crédito em até 12 vezes e no crediário próprio, divida em 10 vezes. G&G Móveis e Eletros. Rua Francisco das Chagas, Fortaleza, número 40. Organização George. De volta com a programação que Pio Nono se liga. Um Buzeiro FM. Mestre Moisés. Todos têm que usar o tempo todo. Prefeitura de Pio Nono. Trabalhando para você. Sete horas e três minutos. Com a programação que Pio Nono se liga. Um Buzeiro FM. Pio Nono se liga aqui. Volta com a programação que Pio Nono se liga. Um Buzeiro FM. Com ele, Vilmar Santos. Que Pio Nono se liga. Um Buzeiro FM. Sabe quando você queria ser o mais popular da escola? O orgulho da família? O cobiçado das gatinhas? Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Para conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma campanha. Um Buzeiro FM. ZYD 345, um Buzeiro FM. 87,9 MHz. Uma emissora pertencente à Associação de Rádio Comunitária de Pio Nono, que há mais de uma década dá vez e voz a esta comunidade. Pio Nono se liga aqui. E o nono se bater. Mercearia. Informação. Pio Nono, se liga aqui. Um Buzeiro FM. Nacional informa.